deixes passar despercebido teu divino instante de ajudar. Surge várias vezes nos 60 minutos de cada hora, concitando-te ao enriquecimento de ti mesmo. Repara bem, vigilante. Aqui é o amigo que espera por uma frase de consolo. Ali é alguém que te roga insignificante favor. Além, é um companheiro exausto no terreno árido das provas, na expectativa de um gesto de solidariedade. Acolá é um coração dorido que te pede algumas páginas de esperança. Mas além, é um velhinho que sofre e a quem um simples sorriso teu poderá reanimar. Agora, é um livro edificante que podes emprestar ao irmão de luta. Depois, é o auxílio eficiente com que será possível o socorro ao próximo necessitado. Não te faças desatento. Não longe da tua mesa há quem esteja suspirando por um caldo reconfortante. Enquanto te deitas feliz, há quem padeça frio e nudez em aflitiva expectação. Olha que as horas voam. Não te detenhas. Num simples momento é possível fazer muita coisa. Ao teu lado, a multidão das necessidades alheias espera por teu braço, por tua palavra, por tua boa vontade. Vale-te, portanto, do instante que foge e semeia bênçãos para que o mundo se empobreça de miséria e, em se fazendo hoje mais rico de amor, possa fazer-te amanhã mais rico de luxo.